Segue na produção. Ninguém me para, não. Nem adianta tentar. Tá ligado, irmão? As mina fica sem ar. Porque eu sou, tem estilo. Sei. Abra as portas, tô entrando, olha quem. Vem. Ninguém me para, não. Nem adianta tentar. Tá ligado, irmão? As mina fica sem ar. Porque eu sou, tem estilo. Sei. Abra as portas, tô entrando, olha quem. Disseram, te chamaram de burrito. Escuta o que eu digo, faça o que eu falo. Só não faça o que eu faço pra você ficar embaçado. As gatas, ei, lá de Porto Rico, a Miss do Panamá, me chamou de Chico. Lindo, miro, louco, Jojo, embaçado é te bancar. Eu te quero mais um pouco. Gripe suína tá bombando, sei que tá moscando, então baixa esse trampo. Os caras tão falando e eu tô só observando. Dinheiro tá faltando, mas talento tá sobrando. A mais bonita da cidade, digo que fiquei. De cabelo black, bem vestida, chorei. Os caras chorou, o DJ parou. Coloca essa no set, ATS, louco. Ninguém me para, não. Nem adianta tentar. Tá ligado, irmão? As mina fica sem ar. Porque eu sou, tem estilo. Sei. Abra as portas, tô entrando, olha quem. Sei. Ninguém me para, não. Nem adianta tentar. Tá ligado, irmão? As mina fica sem ar. Porque eu sou, tem estilo. Sei. Abra as portas, tô entrando, olha quem. Sei. Fuego! Que me aprontaram, chegue na produção, tá ligado que é embaçado. Cada um na sua corrida, cada qual no seu quadrado. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Abre os ouvidos, corre de estampidos. Não tente ser o Clark Kent se não tá fudido. Ouça o que eu digo, siga o que eu falo. Se conselho fosse bom, eu era rei dos cara errado. Eu te disse, né? Eu faço pelos pretos. A gata apaixonou com todo esse meu jeito. Eu sei que não tem jeito, os pretos são bonitos. Aqui eu sou El Negro, em Porto Rico eu sou El Ninho. Ouviu falar El Ninho? Pois então eu sou El Negro. Quem você pensa que é pra me tratar com desrespeito? Me chama de macaco, até de King Kong. Cê não sabe quem eu sou, mas sua mina que é meu clone. Ninguém me para, não. Nem adianta tentar. Tá ligado, irmão? As mina fica sem ar. Porque eu sou, tem estilo. Sei. Abra as portas, tô entrando, olha quem. Sei. Ninguém me para, não. Nem adianta tentar. Tá ligado, irmão? As mina fica sem ar. Porque eu sou, tem estilo. Sei. Abra as portas, tô entrando, olha quem. Sei. São bonito. Aqui eu sou El Negro, em Porto Rico eu sou El Ninho. Ouviu falar El Ninho? Pois então eu sou El Negro. Quem você pensa que é pra me tratar com desrespeito? Me chama de